Tentei fazer de tudo pra não acabar. Parei de ir sair com meus amigos pra ficar com você. Só com você. Fui além dos meus limites pra te respeitar. Disse que era culpa minha e eu tentei mudar pra não ver. Outra vez você chora. Ainda bem que não foi tarde para enxergar que a minha vida longe de você não sei viver. Nem um dia. Que a felicidade nos uniu pra sempre e nenhum casal se ama como a gente. Por isso eu escolhi você. Quero ser só teu, amor sincero teu, amante, amigo seu. Viajar, sonhar contigo. Quero ser só teu, intimidade seu, sem ter saudade seu. Me faz feliz pra sempre. Yeah. Oh, no, no, no. Eu tentei fazer de tudo pra não acabar. Parei de sair com meus amigos pra ficar com você. Só com você. Fui além dos meus limites pra te respeitar. Disse que era culpa minha e eu tentei mudar pra não ver. Outra vez você chora. Ainda bem que não foi tarde para enxergar que a minha vida longe de você não sei viver. Nem um dia. Que a felicidade nos uniu pra sempre e nenhum casal se ama como a gente. Por isso eu escolhi você. Quero ser só teu, amor sincero teu, amante, amigo seu. Viajar, sonhar contigo. Quero ser só teu, intimidade seu, sem ter saudade seu. Me faz feliz pra sempre. Quero ser só teu, amor sincero teu, amante, amigo seu. Me faz feliz pra sempre. Quero ser só teu, intimidade seu, sem ter saudade seu. Me faz feliz pra sempre. Yeah. Quero ser seu.